chegar ao fim. E suspiro for o meu último sim. O corpo volta ao pó do chão, mas a alma segue outra direção. Não é o fim, é só o começo de um novo tempo, outro endereço. Há um juízo, há um Senhor esperando com justiça e amor. Depois da vida vem eternidade. Com Cristo é paz, é liberdade. Pra quem nele crê não há temor. A morte perde todo o seu valor. Ele é o caminho, a ressurreição. Quem crê em Jesus tem salvação. Vão partir, mas só com Deus se pode prosseguir. Há um céu de glória preparado e um juízo justo e declarado. Não há mais dor, não há mais choro no lar eterno onde reina o ouro. Lá não há morte nem aflição. Só quem tem Cristo vê a salvação. Depois da vida vem eternidade. Com Cristo é paz, é liberdade. Pra quem nele crê não há temor. A morte perde todo o seu valor. Ele é o caminho, a ressurreição. Quem crê em Jesus tem salvação. Da vida vem eternidade. Com Cristo é paz, é liberdade. Pra quem nele crê, não há temor. A morte perde todo o seu valor. Ele é o caminho, a ressurreição. Quem crê em Jesus tem salvação. Depois da vida vem eternidade. O Cristo é paz, é liberdade. Pra quem nele crê não há temor. A morte perde todo o seu valor. Ele é o caminho, a ressurreição. Quem crê em Jesus tem salvação.